Os Sons Lanches. O nosso romance começou no Gilson's Lanches. Eu olhei pra você e você olhou pra mim. Logo eu percebi que você tava afim. Eu olhei pra você e você olhou pra mim. Logo eu percebi que você estava afim. Nosso romance começou no Gilson's Lanches. O nosso romance começou no Gilson's Lanches. É só sucesso, é qualidade, o melhor lanche da cidade. É só sucesso, é qualidade, o melhor lanche da cidade. O nosso romance começou no Gilson's Lanches. O nosso romance começou no Gilson's Lanches. Guiane, batidão, é DJ Mel, DJ Betinho Isabelense, @hotmail.com. O nosso romance começou no Gilson's Lanches. Nosso romance começou no Gilson's Lanches. Eu olhei pra você e você olhou pra mim. Logo eu percebi que você tava afim. Eu olhei pra você e você olhou pra mim. Logo eu percebi que você estava afim. Nosso romance começou no Gilson's Lanches. O nosso romance começou no Gilson's Lanches. É só sucesso, é qualidade, o melhor lanche da cidade. É só sucesso, é qualidade, o melhor lanche da cidade.